calor no sangue frio. Vai ser o mundo irreal. Pra valer, vai ser o meu bem e o meu mal. Ter o prazer de residir o olhar, poder voar e adorar teu pensamento, fazer nascer a tua luz em mim, ser o início e o fim. Deixa a sedução arder.